nosso tema de hoje é assistência espiritual. Então, quando a gente fala de assistência espiritual, a gente pensa: estou sendo assistido pelos bons espíritos. A gente imagina as coisas boas. Mas ser assistido pode ser também, não digo pelos maus, mas por aqueles que ainda continuam errando. Porque tem uma lei que diz que semelhantes atraem semelhantes. Então, se nós queremos sermos abençoados, sermos acompanhados por bons espíritos, nós precisamos mover alguma coisa dentro de nós, nós precisamos nos colocar numa situação, num degrau acima. Se já não estivermos lá, né? Mas normalmente quando a gente está pedindo alguma coisa, é porque a gente está sentindo uma dificuldade, um problema. Então, para poder ter esse amparo espiritual, não basta apenas a gente fazer uma promessa, fazer uma oração decorada. A gente tem que também dar esse passo acima. Então, como eu disse, a assistência ela pode ser boa ou má. A gente cansa de ver situações em que as pessoas têm determinadas atitudes. E já foi dito uma vez, sempre que a gente quiser fazer alguma coisa, a gente deve procurar as companhias adequadas para aquilo que a gente quer fazer. Se a gente quer sair para fazer um programa bom, a gente vai procurar alguém que aceite a nossa proposta. E quando a gente quer fazer alguma coisa que não é boa, também a gente vai procurar alguém que aceite essa mesma proposta. E sempre a gente vai encontrar. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Se a gente dá vazão para as coisas boas, esse auxílio espiritual, ele acontece. Como a gente pediu agora aqui na abertura, né? Que Deus possa nos acompanhar, possa nos abençoar. E Ele está sempre nos acompanhando e nos abençoando. É a nossa manifestação, o que nós fazemos, é que vai dizer se nós estamos com Ele ou não. Um dos utensílios que a gente se utiliza para poder pedir esse auxílio é a prece. A prece nos coloca, nos aproxima da espiritualidade boa. Quando a gente se coloca numa posição humilde, conhecedor dos nossos problemas, conhecedor da grandeza da espiritualidade, das possibilidades que eles têm, a gente está abrindo um canal verdadeiro, um canal sincero. E através desse canal é que as coisas acontecem. Então tudo está de acordo com aquilo que a gente acredita, com a nossa fé. Aquilo que a gente está movimentando. A quantidade de esforço que a gente está despendendo. Muitas vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente não tem a persistência da insistência daquilo que a gente está pedindo. Então a gente tenta às vezes barganhar com o santo. Nós temos semana que vem a data de Caravaggio e é muito comum a gente fazer promessa e fazer a caminhada até o santuário para pagar essa promessa. E às vezes a gente alcança aquilo que a gente pede, às vezes a gente não alcança. A diferença disso, do alcançar ou não, não é que quem está ali em cima determina para esse vai ser concedida a graça e para aquele não. Não são eles que determinam. A energia está no universo. Cabe a nós acessar ela. Então é o nosso movimento nessa direção, o nosso esforço, a nossa crença, a fé, é uma energia que a gente movimenta. Cabe a gente poder alcançar aquilo, poder fazer essa modificação que a gente está pedindo. Seja ela uma cura, seja a resolução de um outro problema, seja o que for. Muitas vezes, a coisa está num estágio em que aquilo que a gente está pedindo não é suficiente, não é mais possível. Não dá mais para mudar uma situação que já chegou num ponto material que não tem mais como dar a volta. Mas a gente sempre fala olhando para o espírito, para o horizonte aberto que tem à nossa frente. A gente não pode pensar apenas nessa encarnação, porque muitas coisas talvez a gente não consiga resolver nessa encarnação. A gente tem que pensar em algo na eternidade, no que queremos ser, quais são os nossos objetivos, aonde nós queremos chegar. E com essa visão de futuro bem ampla, é que a gente começa a cada dia a plantar, a cada dia a fazer, a modificar esse homem velho que existe em cada um e que precisa ser renovado. A gente não pode mais, nós não nos suportamos mais em alguns sentidos. Nós necessitamos dessa mudança. Nós precisamos nos modificar para que a gente consiga ir em frente, se livrar de problemas que surgem no nosso dia, os mais simples, mas que são sintomas dizendo para nós que tem alguma coisa que não está funcionando. Tem alguma coisa que está sendo feita e que está errada. E essa alguma coisa, por menor que seja, ela vai tomando uma proporção e vai fazendo com que a nossa vida se torne mais pesada do que ela deveria ser. Um bom conselho é a compreensão. A compreensão da vida, de quem somos, do que estamos fazendo aqui, para onde vamos. A compreensão de que aquelas pessoas que estão do meu lado, elas estão ali por algum motivo. Não adianta eu querer me livrar delas. Eu tenho que aprender a conviver, aprender a amar, que parece tão simples, mas esse verbo amar, ele traz uma grandiosidade, uma imensidão de situações e de possibilidades. Então, ao invés da gente tentar, às vezes, se livrar daquilo que a gente considera um problema, a gente tem que abraçar. Porque a gente vai se livrar de um problema. Sem dúvida. Assim a gente se livra. E a gente ganha uma amizade, às vezes. Uma amizade duradoura e eterna. Para sempre. A assistência espiritual que a gente está tratando, nada mais é do que a gente acessar aquilo que a gente quer. Qual é a assistência que a gente está buscando? É a boa ou é a ruim? Nós queremos a boa, sem dúvida. Mas para alcançar ela, a gente tem que dar o passo nessa direção. Tem que acessar essa energia, como eu disse, ela está no universo. Por que que alguns conseguem? A gente vê, né, pessoas que fazem coisas que se diz assim que são milagres. Somente no campo das curas, né? Pessoas que de uma hora para outra desaparecem a doença que elas tinham. Não existe milagre nessa concepção de palavra. O que existe é transformação. E está ao alcance de todos nós, essa transformação. E mais do que está ao alcance, é uma necessidade que todos nós devemos buscar. Mais uma dica de assistência espiritual que a gente pode ter é o Evangelho no Lar, que já foi falado aqui. Quando a gente abre um espaço dentro da nossa casa, junto com a nossa família, para a leitura do Evangelho, faz o Evangelho no Lar, com aquela data, aquele dia da semana e aquele horário marcado, a gente está fazendo com a espiritualidade um acordo de todos os dias naquele horário nos encontrarmos para aquela leitura, para aquela discussão daquele tema, com o objetivo de nós compreendermos um pouco mais aquelas leis simples que estão escritas ali. Porque muitas vezes a gente apenas lê e não entra, não é guardado em nós. Então, quando a gente consegue fazer isso com as outras pessoas, mesmo as crianças da nossa casa, a gente ouvir o que eles têm, a opinião deles, o que eles têm para dizer, é bastante importante. Isso nos torna todos iguais naquele momento. E com certeza a gente está sendo assistido de uma forma saudável. Então que a gente possa utilizar esses mecanismos que a gente tem, que a gente possa colocar para fora a nossa potencialidade para alcançar isso.